sem ovelhas, juntas no aprisco. Eram sem ovelhas que a amante cuidou. Porém, numa tarde, ao contá-las todas, me faltava uma, lhe faltava uma, e triste chorou. Logo em seus ombros.